Linha de Frente. E eis aí um assunto que não pode ser deixado de lado pela comunidade de Foz do Iguaçu. A emenda apresentada pelo deputado federal Sérgio Souza, do PMDB de Michel Temer, visando extinguir a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, que tem sede aqui em Foz, né, para criar no seu lugar uma Universidade Federal do Oeste do Paraná, fragmentada por várias cidades da região, entre elas Toledo, cidade onde Sérgio Souza foi o terceiro candidato mais votado na eleição de 2014 e onde espera, né, certamente repetir ou até aumentar a votação no pleito do ano que vem. Nesta semana surgiram novos detalhes a respeito das reais intenções por trás do caso, inclusive com declarações do próprio Sérgio Souza, né, reproduzidas na terça pelo jornal Gazeta Diário, dando a entender que ele seria apenas o nome, o parlamentar que deu o rosto a essa iniciativa que, segundo ele, já vinha sendo discutida no Ministério da Educação desde a queda do governo de Dilma Rousseff. E aquela história, né, não só não duvido como boto fé, tendo em vista um hábito mais do que comum entre os governantes brasileiros, que é o de desmerecer e até mesmo destruir aquilo que foi colocado em prática por seus antecessores. E aqui em Foz, né, temos vários exemplos disso, praticamente um em cada bairro da cidade. Bom, uma das intenções que ficou em evidência, né, pelo menos essa análise que a gente fez, né, que essa situação seria justamente para sepultar a UNILA. Pois é, UNILA que diferencia-se das demais universidades brasileiras por trazer proposta de educação bilíngue, né, português e espanhol, com até 50% de suas vagas disponibilizadas para estudantes e professores estrangeiros mediante acordo entre o nosso Ministério da Educação e os ministérios de cada país. E aqui cabe lembrar alguns pontos para não deixar que a discussão caia em chavões vazios e que não contribuem em nada, né, para o entendimento da questão. O primeiro ponto é que Foz do Iguaçu só foi escolhida para receber uma universidade federal porque essa universidade é a UNILA, com foco na integração com os países vizinhos e que precisava, portanto, ser instalada em uma cidade de fronteira para que alcançasse seus objetivos. Segundo ponto é que Foz do Iguaçu é uma cidade fraca politicamente, com pouquíssima representatividade em Brasília e, enfim, por vias normais, não conseguiria atrair as atenções do governo para a instalação de uma universidade federal. E quando o iguaçuense reclama que o governo federal não investe na cidade, só investe em repressão, fiscalização e tudo mais, bom, tá aí a UNILA para fugir dessa regra e representar, por que não, né, o investimento mais importante feito por Brasília nas últimas décadas no município, atrás apenas, quem sabe, da usina de Itaipu e das pontes fronteiriças, obras que ajudaram a moldar a cara da cidade em suas respectivas épocas. O terceiro ponto é que, se a UNILA for extinta e a proposta do deputado vencer, com a criação da Universidade Federal do Oeste do Paraná, com foco no agronegócio, não há nada que segure a universidade na turística e fronteiriça Foz do Iguaçu, com o próprio deputado já tendo dito que a intenção é que a instituição seja espalhada por cidades como Toledo, Palotina, Marechal, Guaíra e até mesmo Cascavel, com graves consequências para a economia de Foz do Iguaçu. Porque vejamos, atualmente, com a estrutura da UNILA instalada 100% aqui na cidade, lembrando que ainda faltam cursos, ainda faltam turmas e ainda falta concluir a obra do campus, que está parada e possivelmente continuará assim, pelo menos até o ano que vem. Do jeito que está hoje, a UNILA já gera em torno de 1.000 empregos diretos e injeta somente em salários mais de 3 milhões de reais todos os meses na economia local. Dinheiro que circula no pagamento de aluguéis, compras no supermercado, compras nas lojas e por aí vai. Se virar a Universidade Federal do Oeste do Paraná e a estrutura começar a ser desmantelada, com um ou dois cursos indo para Toledo, outros dois ou três para Palotina, outros três ou quatro para Cascavel, em breve, o dinheiro que hoje circula aqui na cidade estará circulando em outros locais, ou seja, prejuízo para o empresário de Foz e menos possibilidades de que mesmo você, que não tem nada a ver com a UNILA, consiga uma vaga no mercado de trabalho. Prejuízo no presente, perdas ainda maiores se considerarmos as perspectivas de futuro geradas por uma universidade instalada na cidade. Então você percebe aí o tamanho do enrosco e o quão ruim essa proposta de acabar com a UNILA é para Foz do Iguaçu? É por essas e outras que nós, iguaçuenses, precisamos defender os nossos interesses. Porque concorde ou não, goste ou não da linha adotada pela UNILA, que ainda é uma universidade jovem, em processo que leva tempo, o que nós precisamos neste momento é defendê-la e garantir que continue em Foz. O resto a gente acerta depois. E chega de propostas eleitoreiras, né? Que isso sirva, inclusive, de lição também para que no ano que vem consigamos aí eleger deputados e tenhamos vozes que possam efetivamente nos defender em Brasília e também em Curitiba, porque se for para ficar à mercê de interesses de deputados de cidades como Ivaiporã, olha, Fronte Transamérica até meio-dia.